é Mike Yankee, mantenha o meu posto com São Visuoso, Wilson 04, vou na prova do Forata Puan, chamo no IDLTCW. Falou de desvio, acho que é 6312. Para 510, nós como é que é que agora de transferência de comunicações. Alfa Romeo, Golf e Juliette Golf, prosseguir. Mantenha 500 pés com São Visuoso, hoje o soma 014, informe e PLB. É, internet, mai scurtă pe internet, controlul Golf Eagle pe Golf. Após desvio, vou indo para o Didona, desça para 4.000 pés, o ajuste é uma 0.4. T5134, controle 119.8. Autorizado Recife, nível 370, upper Zulu no 7, sai da puta, transição Caju, decola da 1-0 com curva à esquerda. Transponder 5-1-3-4, controle 19-8, eu vou no 372, na posição 1-0. Vou no 372, contendimento correto, chama pronto, pushback, está no mesmo. Bem, obrigado. Na 6312, só autorizar o sinal do ILS, desce para 2.000 pés em clima estabilizado. Na forma eu acho que é mais 500, que chama agora a torre Salvador, 118 decimal 6. Graças a Deus. Reporte verticado para o Itapuã, o Oscar Mike Yankee, o ajuste altímetro no 014. Para o Itapuã, o Oscar Mike Yankee. Voo 095 autorizado, para Confins, roda conforme plano de voo, nível de voo 360. Saída Arboruno, Elefa, decola da pista no 0, após a decolagem, primeira curva direita. Transponder 5140, controle 119.8. 360 1095, o atendimento correto, chama pronto para o pushback e saramento. Já 01, prossiga. Prossiga, Azul 4039. Azul 4039, ciente, chame pronto para o push. Carajá 01, não compreendi a mensagem, poderia repetir? Gente, o cara já 01 por conta de risco. Como é que a gente tem condições de agilizar o cruzamento da final da 10 para base pela direita para o pouso do 17? Como é que é que copiou a torre? Afirmativo, senhora, sem condições, está pronto. Gente, cruzamento autorizado da final da 10, repórter para a base pela direita para o 17, olha como é que é. Reforçará o Oscar, Mike. Azul 4039 está livre, chama táxi. Oscar Mike Yank, tráfego no visual, autorizado base, reporte final com trem checado. Oscar Mike Yank. Reporte na final da 17 com chefe de trem, Oscar Mike Yank. Oscar Mike Yank, para informações de tráfego, informe depois da Avianca, agora passando do Duna, se puder agilizar na medida do possível. Afirmativa, agilizamos. Completa final, chama a torre Salvador, 118, décimo ao meia. O vento variável 39. Gente, graças a Deus. Hoje na 6312, continua a aproximação, aguarde de autorização de pouso, ajuste ao altímetro 1014. Guarda autorização de pouso, 1014. Hoje na 6312, somente para informação de tráfego, a sua esquerda, realizando pouso na pista 17, helicóptero 5476, sem interferência. Chile 6312, autorizado pouso, pista 10, o vento 030 graus, 039. Pouso, Chile 6312. Papá Romeu, Oscar Mike Yank, o solo aos 18, libere direita na Oscar, assassinar frequência livre. NH1014. Autorizaram na Índia 18610014, bom trabalho. Torres, Salvador, o bom dia 2140. Azul 4039 após o Airbus da Avianca na curta final soma 0, utilizado alinhar e manter. Após o colega da Avianca, ali mantém, o Azul 4039. Piscina 63, 1, 2, solo 120, libere primeira direita, chama o Paulo Salvador em 1, 2, 1, décima 1. 312, autorizado táxi Alfa Juliette, portão 06. Alfa Juliette, portão 06. Azul 4039, autorizado a decolar de Piscina 0, vento 020 graus, 049. Sul 4039, decolou os 22, chame o controle de Salvador em 119, décima 8. 198, Sul 4039. Controle de Salvador, bom dia, Sul 4039, cruzando 860 pés na sua escuta. Azul 4039, contato Orlando Nicolai, antigo para nível 320, autorizado Leda. Vento 3, nível 320, contigo. Alô, Salvador, Salvador. Prossiga. Já isso, meu bravo, prossiga. Zero 95, livre, puxa portão 5, chama táxi. Autorizado, puxa igual no 095. 1372, livre, puxa portão 10, chama táxi. Zona 4, informe na final para o posto. Juliette Golf e Juliette Golf. Mas 095, autorizado táxi até o ponto de espera da terminal 0, via parte táxi Índia, no ponto de espera chame a torre 118 decimal 6, que nega no 04. No 04 ajuste, desde táxi para 10, via parte Índia, e 26, até nós estamos. Solo, gol 372 para o táxi, com 140 a bordo, perna de 1 pessoa, 3 horas e 55 autonomia. Uno 372, autorizado táxi até o ponto de espera da pista 10 via Pátio e Taxa Índia. No ponto de espera, chame a torre, no 8 decimal 6, aqui em Negão, no 04. Pátio Índia, ponto de espera 18-04, no 372, bom dia. Salvador, azul 4039, está exercendo o à esquerda, sua 10, o aproximadamente 5. Está livre do Gil para a esquerda, azul 4039. Autorizado em área de decolagem Sono 0, vento 040 graus, 039. Autorizado em área de decolagem Sono 0, 09. 172, autorizado, linha área e manter, cabeceira 10. A linha e Gol no 095, decolou aos 30, chama o controle de Salvador em 119.8. 198, bom dia. Controle de Salvador, gol no 095, passa 1600, bom dia. Gol no 095, contato horário de decolagem, subiu para o nível 360, autorizado direto ao Lefão. 360 e vou direto ao Lefão, 095. Opa, Tango Yankee, Tirando Grau, já avisou com a LC? Já desmonto. Tá, a frequência livre para a coordenação, Yankee, Tirando Grau. Tá bom. E aí, sobre 039, chama da Recife, frequência 1251, alterna 128.35. 1372, autorizado decolagem pistola 0, movimento 050 graus 049. Avisado decolagem zona 095, vira à direita para 290. Está livre de desvio à direita, gol no 095. Desvio à direita, 2095. Gama 372, decolado 33, chama o controle de Salvador, em 199.8. 19, 8, Bruno, 372. Controle Salvador, bom dia, Bruno, 372. Bruno, 372, bom dia, contato radar, suba via PUCA para o nível 370. PUCA 370, Bruno, 372. 095, chame Recife agora, frequência 1260, alterna 1128, décima 8. 260-2288, bom domingo, caralho. Zulu 79, autorizado para aeroporto de Guarulhos, via Upzulu 10 Taubaté, nível de voo 340. Saída São Vuono, Leda Motiva, decola da pista 10 após decolagem, primeira curva direita. Transponder 5145, controle 119.8. Confirme. Tanvo Uno Serra Alfa November Vitor Oscar Uno Leda Motiva. Está autorizando o continuado o cotejamento correto, chama pronto portão 2. 160, bom dia, sua identificação. Pode dirigir, vou ir na prova de etapa e desça para o nível 120 inicialmente. Descendo para o 120, após dirigir, prova de etapa, gol 1160. Tá 3179, tá livre, chama táxi. Salvador, do 1160, poderíamos manter presente pro a próxima ela até darmos as últimas informações e aí voar para a tribuna? Mais quantas milhas para terminar de jogo ou no 1160? Iria em torno de 38 milhas, que é exatamente o eixo da aproximação final para a rua de tribuna, porque é uma formação bem próxima à estátua. Sete, gol 1160. Está reautorizada a descida até o nível 080. O ajuste em Salvador no 015. Com ele em Salvador, 1015 para 8000. O 1160 então amanhã presente para os quantos ali de informação em torno para o Guadalupe. 7, gol 1160. Após desvio, só informa para prosseguir na prodidão. Como assim, obrigado. Júlia 323, seu controle de Salvador, anda para 4.000 pés via chegada Bonfim, ajuste no 0 no 5. Lembrou de pelo, Xenem 6323. Zero, desça para nível de voo 050. Para 050, voo Duna 1-1-0. Pode quando em condições de retornar a Broad Duna? Eu mas que eu falei, mas eu vou aproximar da 16 e eu podia voltar para o Duna. Zero grau, 049. Carajá 01, autorizado, Serra Brava, Vitor, Tango, rota conforme o plano de voo, nível de voo 100. Saída Coral, Uno Bravo, decola da pista 10, após a decolagem em primeira curva direita. Transponder 51, 11, controle 119, decimal 8. Autorizado, plano de voo para a Vitória. Segundo rota, 100, decola da 10, curva direita, saída Coral, Uno Bravo, com 111, controle 119, decimal 8, Carajá 01. Carajá 01, o cotejamento está correto. Confirme o PLB. São três pessoas a bordo, fora de cima. Ciente, Carajá 01, pro acionamento e táxi, chame a torre. 118, decimal 6, aqui, negão no 0, no 5. É uma torre, 118, decimal 6, acionamento, táxi, e a gente no 0, 115, Carajá 01. Informação Pilo para Recife. E Salvador, muito bom dia, o Carajá 01 novamente, está no pátio de militar no estacionamento. 17, nível de voo 350. Saída Pulca, transição Caju, decola da pista no 0 após a decolagem em primeira curva à esquerda. Transponder 5154, controle 119, decimal 8. Autorizado o nível 350 para Recife. Pela uniforme de voo 110. Escola na saída Pucca, transição Caju, da 110, mas é na curva esquerda. Transformando 5154. Motor de saída 119.8, Oceaner 6312. Oceaner 6312, correto, chama pronto, portal 612. 3179, decolou ao 52, chame o controle de Salvador em 119.8. 198 a 3179. Pronto, 3179. Bom dia. Lula 79, bom dia, está sob contato radar, Lula para o 340, após 2000 pés, veio direto Leda, após Leda Mótiva. 2000 Leda, Leda Mótiva, 3179. Controle Salvador, o Papa Romeu Golf, direto Golf, está adorando sua presença no estilo, comprou da Fiala, intenção de pouso em seu aeródromo. Papa Romeu Golf, Juliette Golf, é presente de torre no 8, decimal meia dúzia. Bruno 862, abraço, Golfo de Leste Golfo. Salvador, muito bom dia, Papá Romeu, Golfo de Leste Golfo. Prossiga, Papá Romeu, Golfo de Leste Golfo. Está próxima a Céus, intenção de pouso para o passo 5. Comprar instruções, Golfo de Leste Golfo. Golfo de Leste Golfo tem conhecimento da Henry Max? Afirmo, está com visual da mesma. Sim, reporte quando na vertical de Rimar, o ajuste é altímetro em 1.0.4, Golf, Juliette Golf. 1.0.4, reportar na vertical de Rimar. Vertical da Enrimar, Golfo, Juliette Golfo. Juliette Golfo, autorizado o final na 7, aguarde autorização de pouso. Informa o Boeing da Gol, uma milha de duna. Então vai prosseguir para a cabeceira 1-7, aguardando a autorização, Golfo, Juliette Golfo. Golfo Juliette Golfo tem condições de agilizar para ser número 1? Está no máximo de empenho da aeronave, Golfo Juliette Golfo. Gente? Tango Lima Kilo Zulu, prossiga. 1-1-6-0 estabilizado? Estabilizado, gol 1-1-6-0. Direto ao final do procedimento, torre 1-1-8, decimal meia dúzia. 18-6, gol 1-1-8-6-0. Direto gol, está autorizado, transponder em stand-by. Tente. Oi, Salvador, Carajá 01, acionado, ponto site. Carajá 01, confirmando 03 no PAB, 5 horas, alterna Sierra Bravo, Maikeco. Afirmativo, Carajá. Carajá 01, autorizado táxi, reporte na Taxi Hotel, o ajuste altímetro 1-0-1-4. Livre, acabou de reportar no hotel de cruzamento, registro 014, o cara já 01. Salvador, muito bom dia, gol 1160, aproximação final, pista 1-0. Gol 1160, continua a aproximação, aguarde autorização de pouso, ajuste ao time, 1-0-1-4. Ele 14 agora, aguardando autorização, gol 1160. Quantas milhas de desvio? 10 milhas. Laço coordenação com o centro RX, a princípio após desvios, Leda. Desvios, Leda. 19, decimal 8. 0 grau, 049. Ele pouso, pistola 0, gol 1160. Começa para 4 mil pés, ajuste na 0-1-4 em Salvador. Chalé 6323, canceladas as restrições em Pelotas, essa para 2 mil pés, ajuste na 0-1-4, está autorizado a final do procedimento IADS, ok? Aposta estabilizada. Ah, ok, descendo 2 mil pés, podemos voar com a presente, 6323, tá bom. Estou autorizado, é proibido, na Chanel 6323. Obrigado, 6323, boa zona. Na 79, após desvio, vou direto para o base. Bom, desvio para o base, 3-2-3-1-7-1. Carajá 01, autorizado o cruzamento da 1028, via taxiway Delta. Na Delta, mantém a posição e chama o Paulo Salvador em 121, no décimo 1. Cruza 28, direto na Delta e chama o solo em 121, no décimo 1, Carajá 01. O gol 1160, solo aos 1200, libere primeiro direito, chama o Paulo Salvador em 121, no décimo 1. Carajá 01, autorizado táxi Alfa, Juliette, parte 1 no Índia, até o ponto de espera da pista 0, no ponto de espera chame a torre novamente, 1-8-6. Autorizado Alfa, Juliette, parte 1 no Índia, no ponto de espera chame a torre, 1-8-6, Carajá 01. Como comandador, bom dia, bom, 1-1-6. Gol 1160, autorizado táxi Alfa Juliette, portão 09. Alfa Juliette, 09. São Salvador. Gol, Vitor Bravo Lima, solicitando reboque, em volta 3, para o pátio principal, posição 11. Gol, Vitor Bravo Lima, aguarde para o reboque. Ok, aguarde.